Hey, DJ é o pistão, é o Eu passo meu dia pensando em você. Que legal é poder te conhecer. Logo eu que já tava cansado dessas fitas, fui logo me apaixonar, cê acredita? Menina linda, seu olhar é fatal. Eu me pergunto se tudo isso é real. A gente fica trocando ideia numa boa. O tempo passa, ninguém vê eu e você à toa. Sem maldade, mas com sinceridade. Quem me faz rir hoje pode ser minha metade. A musa dos meus versos bem na minha frente. Ela nem sabe como me faz contente. Mas Deus é bom, pois você no meu caminho. Eu não vou vacilar pra não ficar sozinho. Eu vou voar sem limites pra sonhar. Você chegou na minha vida, então pode nas ficar. Nas ruas de sábado, sempre pronto pra encontrar com ela eu vou. Só ela sabe que eu tenho sim guardado esse amor. Você chegou e veio pra ficar. Eu vou voar sem limites pra sonhar. Eu não sei dizer como tudo começou. Só sei que você roubou minha atenção. Devagar, sem forçar, assim você chegou. E eu sem perceber, abri meu coração. Todo homem precisa de alguém assim. Pra eu gostar de você, você tem que gostar de mim. Já gravei seu telefone no meu celular. Coloquei sua foto pra quando você ligar. Parece bobeira toda essa parada. Mas quando você chega, não quero saber de mais nada. Faço tudo pra poder ter sua atenção. O seu sorriso vale mais que 1 milhão. Eu sei do que você gosta e como você quer. Quando a gente casar, você vai ser minha mulher. E eu serei pra sempre seu, até o fim. Seu homem, seu amigo, seu parceiro, enfim. Nas ruas de samba, sempre pronto pra encontrar com ela eu vou. Só ela sabe que eu tenho sim guardado esse amor. Você chegou e veio pra ficar. Eu vou voar sem limites pra sonhar. Quem merece a poesia é você, menina. Que chegou na minha vida mudando a rotina. Só de pensar em você meu coração acelera. Meu dia fica lindo, parece primavera. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Meu mundo agora ficou mais colorido. Eu vou pedir pra nada dar errado com a gente. Pra que Deus me faça um homem mais paciente. Vou esperar por você o tempo que for. E até lá você vai ter o meu amor. Por enquanto a gente aproveita a companhia. Eu e você lado a lado, quem diria? Que esse louco aqui um dia mudaria. De cachorro louco a homem de família. O que Deus escreve acontece, pode crer. Nós dois somos a prova do que pode acontecer. Nas ruas de samba, sempre pronto pra encontrar com ela eu vou. Só ela sabe que eu tenho sim guardado esse amor. Você chegou e veio pra ficar. Eu vou voar sem limites pra sonhar. Nas ruas de samba, sempre pronto pra encontrar com ela eu vou. Só ela sabe que eu tenho sim guardado esse amor. Você chegou e veio pra ficar.